Periferia, submundo, terra de ninguém. Onde o mal impera na luta contra o bem. Esperança por aqui já morreu, foi enterrado. O que restou foi o odiador, que vaga pela calada. Quebrada onde nasci e fui criado. SC Blumenau, rei pra caldeirão. Do diabo é embaçado, véia vida. Fudida, fudida vida. Tempo destrói a alma, abre várias feridas. Vida perdida no jogo onde a vitória não existe. Pelo menos pra nós é só derrota, não é pessimismo, e sim realidade. Fato consumado, meu irmão, pela maldade que contamina o coração dos nossos moleque que não vê melhoria na vida. Então esquece, sonho do brinquedo novo vira pesadelo quando descobre que pra ele é só sonho e pra tê-lo. Só indo à luta, metendo os ferros, conduta de bandido e anti dos 20 ram do cemitério. Eu falo sério, realidade que o sistema disfarça. Acha graça, eu acho, ao ver nossa desgraça. Cai maluco, a esperança pode ir. Não tá mais viva, mas a fé, que ainda a saída tá de pé. Balança feito canoa, mas não vira e apesar dos pesares, um dia está de boa, que sabe um dia. É sem trégua, essa guerra é assim. A bomba foi armada, foi aceso o estopim. O inimigo cada vez mais perto, querendo destruir. Mas guerreiro que é guerreiro vai até o fim. A batalha é sem trégua, essa guerra é assim. A bomba foi armada, foi aceso o estopim. O inimigo cada vez mais perto, querendo destruir. Mas guerreiro que é guerreiro vai até o fim. Guerrilha urbana, só decepção. Maldade controlando a mente de vários irmãos. De calibre em punho, se achando poderoso chefão. Só que não passo em falso, vem pro caixão. Faroeste, pleno século 21, moleque. O gatilho mais rápido do sul. Vacilou, virou mais um aqui. Assim é cada um por si, Deus por todos. Todos querem ser mafioso. Vira manchete do RBS. Ser bandido é o sonho de muito pivete. Achando-se guerreiro, mas enganado. Marionete do inimigo combatendo do lado errado, meu amigo. Não pensa assim porque assim cê tá perdido. Guerreiro que é guerreiro, segue o caminho do bem. Esta batalha sem tréguas, guerreiro não é quem mata, mas e sim quem salva vidas nesta terra. Bote fé, procure esse soldado da tropa de paz. E não mais robô, comandado por alguém que não presta. Cê entendeu, meu rapaz? Apague o número da besta da tua testa e bote Deus no teu coração. Rap na mente, porque com eles nada se colocará na sua frente. E saiba sim, moleque doido, final desta guerra você saia vitorioso. A batalha é sem trégua, essa guerra é assim. A bomba foi armada, foi aceso o estopim. O inimigo cada vez mais perto, querendo destruir. Mas guerreiro que é guerreiro vai até o fim. A batalha é sem trégua, essa guerra é assim. A bomba foi armada, foi aceso o estopim. O inimigo cada vez mais perto, querendo destruir. Mas guerreiro que é guerreiro vai até o guerreiro fim. Guerreiro que guerreiro tem que ser assim, não baixar a cabeça, não desistir, seguir em frente, sem quebrar corrente, Deus no coração. E o rap na mente não vai se iludir, nem vacilar. E se cair, vai se levantar, não vai se deprimir, não vai se entregar, vai até o fim pra conquistar. Cê entende, vem então, o que quero dizer pra vencer. Basta somente você querer. Podemos mudar a nossa periferia. Ao invés da dor, só alegria. Caderno escola ao invés do crack, da cocaína. Nossas crianças longe das influências negativas. E eu não digo só o bandido e também aquele doido que da coletiva na TV diz que vai fazer acontecer, mas nem sabemos que é tudo mentira. Politicagem não passa de patifaria, mas temos o poder pra vencer esta guerra, resgatar nosso povo do domínio das trevas. E é isso que eu peço sempre, é minhas preces. Coragem, tudo posso naquele que fortalece, você tá ligado. A batalha não é fácil, muitos dão de tudo pra ver nosso fracasso. Mas como já disse, com fé, tudo é possível com Deus no coração. Não tem obstáculo intransponível, acreditando em Deus, não tem chance. O inimigo, e digo mais, mas eu digo, aí maluco, guerreiros somos capazes, capaz de tudo. É só persistir, não desistir, defende-os e batalhar pelo que queremos até o fim. A batalha é